Fecheiro 17, capítulo 11. Orgulho. Roger não olhou para trás, mas tinha o pensamento nos Findlay ao sair do acampamento deles e descer em costa através de moitas e de erva pisada. Os dois rapazes eram louros, de pele clara, baixos, apesar de mais altos do que a mãe, e de ombros largos. As duas crianças mais novas eram morenas, altas e esbeltas, com os olhos cor de avelã da mãe. Considerando a lacuna de anos entre os rapazes mais velhos e as irmãs mais novas, Roger diria que a senhora Findlay provavelmente tivera dois maridos, e ao que parecia agora era viúva outra vez. Talvez ele devesse mencionar Joan Findlay, a Brianna, pensou, como mais uma prova de que o casamento e a gravidez não eram necessariamente mortais para as mulheres. Ou talvez fosse melhor não insistir no assunto, por enquanto. Além dos pensamentos sobre Joan e os filhos dela, ele estava a ser assombrado pelos olhos suaves e brilhantes de Ian Moore. Que idade teria ele? Questionou-se Roger, agarrando-se ao galho flexível de um pinheiro para não escorregar por um trilho de cascalho solto. Era quase impossível adivinhar, só pela aparência. O rosto pálido, contorcido, estava marcado pelas rugas e desgastado, mas pela dor e pela vida, não pela idade. Ele não era maior do que um rapaz de 12 anos. Mas Ian Moore era mais velho do que o seu homónimo, obviamente. E Ian Ogg tinha 16 anos. Ele era provavelmente mais novo do que Joan. Ou talvez não. Ela tratara-o com deferência, levando Roger até ele como uma mulher naturalmente levaria um visitante ao chefe da família, provavelmente não muito mais novo, talvez 30 ou mais. Santo Deus, pensou, como é que um homem como aquele conseguiu sobreviver tanto tempo em tempos como estes? Mas quando se afastou desajeitadamente de Ian Moore, uma das meninas gatinhou para dentro do rústico abrigo, levando uma tigela de pudim de leite, e sentou-se sem maiores preocupações junto à cabeça do seu tio, com a colher na mão. Ian Moore tinha membros e dedos suficientes, tinha uma família. Este pensamento deu-lhe um aperto no peito, algo entre dor e alegria, e uma sensação desalentadora mais abaixo, ao lembrar-se das palavras de Joan Findlay: mande-os de volta para casa, sãos e salvos. Sim, e se ele não o fizesse, Joan ficaria sozinha, com duas meninas pequenas e um irmão indefeso. Teria ela alguma propriedade? Questionou-se. Ouvira muitas conversas sobre os reguladores desde a proclamação de manhã. Considerando que a questão obviamente não fora suficientemente importante para ser registada nos livros de história, ele pensava que este assunto de milícias provavelmente não daria em nada. Mas se viesse a agravar-se, prometeu a si mesmo que encontraria maneira de manter Ian Ogg e Hugh Findlay longe de perigo. E se houvesse dinheiro de recompensa, eles teriam a sua parte. Entretanto, hesitou. Acabara de passar pelo acampamento de Jocasta, numa grande azáfama, como uma pequena vila, com um aglomerado de tendas, carroças e avançados, para a preparação para o seu casamento, agora dois casamentos. Jocasta trouxera quase todos os escravos da casa e muitos dos trabalhadores da propriedade. Além dos animais, tabaco e mercadorias para comercializar, havia baús de vestuário, roupa de cama e louças, armações, mesas, barris de cerveja e montes de comida destinada ao copo d'água. Ele e Bree tinham tomado o pequeno almoço com a senhora Cameron, na tenda dela, naquela manhã, em louça de porcelana pintada com rosas, fatias de suculento presunto frio, salpicado com cravos da Índia, papas de aveia com natas e açúcar, Uma compote de fruta, panquecas de milho com mel, café jamaicano. O seu estômago contraiu-se com um ronco de prazer, só de se lembrar. O contraste entre aquela fartura e a recente pobreza do acampamento de Findlay era demasiado para suportar com complacência. Girou nos calcanhares com uma súbita determinação e iniciou a curta subida de regresso à tenda de Jocasta. Jocasta Cameron estava em casa, se tal se pode dizer. Ele viu as botas dela sujas de lama do lado fora da tenda. Apesar de cega, ela ainda se aventurava a sair para visitar amigos, escoltada por Duncan ou pelo mordomo negro Ulisses. Mais frequentemente, no entanto, ela deixava que a assembleia viesse até si. E a sua própria tenda fervilhava de companhia o dia inteiro. Toda a sociedade escocesa de Cape Fear e da colónia iam desfrutar da sua famosa hospitalidade. Por enquanto, ela parecia estar sozinha, felizmente. Roger viu-a de relance através da aba levantada da tenda, reclinada na sua cadeira de assento de junco, os pés calçados com chinelos e a cabeça inclinada para trás, em aparente repouso. A sua criada pessoal, Fedre, estava sentada num banco perto da entrada aberta da tenda, de agulha na mão, semicerrando os olhos à luz turva sobre um pedaço de tecido azul que lhe enchia o colo. Jocasta pressentiu o primeiro. Endireitou-se na cadeira e virou-a brutamente a cabeça quando ele tocou na aba da tenda. Só nesta altura é que Fedre ergueu o olhar, reagindo mais ao movimento da sua senhora do que à presença de Roger. Senhor Mackenzie, é o tordo, não é? Disse a senhora Cameron, sorrindo-lhe. Ele riu-se e curvou a cabeça para entrar na tenda, obedecendo ao gesto de Jocasta. Sim, sou eu. E como é que sabia que era eu, senhora Cameron? Não disse qualquer palavra e muito menos cantei. Será que tenho uma maneira melodiosa de respirar? Brianna falara-lhe da excepcional capacidade da tia de compensar a sua cegueira com os outros sentidos, mas ele ainda se sentia surpreendido com a perspicácia dela. Ouvi os seus passos e depois senti cheiro de sangue, disse ela sem rodeios. O corte abriu-se de novo, não foi? Venha cá, rapaz, sente-se. Podemos oferecer-lhe um chá ou uma bebida? Fedre, um pano, por favor. Os dedos dele tocaram involuntariamente no corte da garganta. Esquecera-se completamente dele na correria dos eventos do dia. Mas Jocasta tinha razão. Sangrara novamente, deixando uma crosta ao longo do pescoço e na gola da camisa. Fedre já estava de pé, dispondo uma bandeja de bolos e biscoitos numa pequena mesa junto à cadeira de Jocasta. Se não fosse pela terra e pela erva sob os seus pés, pensou Roger, ele mal notaria que não estavam na sala de estar da senhora Cameron, em River Run. Ela estava envolvida num arisai de lã, mas até mesmo esse estava preso por um bonito broche de topázio escocês. Isto não é nada, disse ele acanhado. Mas Jocasta tirou o pano das mãos da criada e insistiu em limpar o corte ela mesma. Os seus longos dedos eram frios ao toque e surpreendentemente hábeis. Ela cheirava à madeira queimada, como todos na montanha, e ao chá que estivera a beber. Mas não havia nada do odor rançoso e canfurado, normalmente associado às senhoras de idade. Também tem sangue na camisa, informou ela, agarrando o tecido enrijecido com desaprovação. Quer que a levemos? No entanto, penso que não a quererá usar molhada, pois não vai secar até à noite. Não, senhora, obrigado, mas tenho outra. Para o casamento, quero dizer. Está bem, então. Fedre apresentou um pequeno pote de pomada medicinal. Ele reconheceu-o como um dos remédios de Claire, pelo cheiro a alfazema e hidraste. Jocasta retirou um bocado de pomada com a ponta do dedo e espalhou-a cuidadosamente sobre a ferida, os dedos firmes no maxilar de Roger. A pele dela estava bem tratada e macia, mas mostrava os efeitos, não só da idade, mas do tempo. As suas faces tinham sinais avermelhados, redes de minúsculos vasos sanguíneos rompidos, que a uma certa distância lhe davam um ar saudável e de vitalidade. As suas mãos não apresentavam nenhuma mancha senil. Claro, ela era de uma família rica. Deve ter usado luvas fora de casa durante toda a sua vida. Mas as articulações eram nudosas e as palmas ligeiramente calejadas do manejo das rédeas. Não era uma flor de estufa esta filha de Leor, apesar do ambiente que a rodeava. Uma vez terminado, ela passou a mão ao de leve pelo seu rosto e cabeça, tirou uma folha seca dos seus cabelos, depois limpou-lhe o rosto com o pano úmido, surpreendendo-o. Largou o pano, depois tomou-lhe a mão, envolvendo os seus dedos com os dela. Pronto, está outra vez apresentável. E agora que está em condições de fazer companhia, Sr. Mackenzie, veio falar comigo ou só estava de passagem? Fedre colocou uma chávena de chá e um pratinho de bolo ao lado de Roger. Mas Jocasta continuou a agarrar-lhe a mão esquerda. Ele achou aquilo estranho, mas a inesperada atmosfera de intimidade tornava um pouco mais fácil para ele fazer o seu pedido. Colocou a questão de forma simples. Tivera a oportunidade de ouvir o reverendo fazer solicitações de doações de caridade e sabia que era melhor deixar que a situação falasse por si mesma, deixando a decisão final à consciência da ouvinte. Jocasta ouviu atentamente, um pequeno sulco a vincar-lhe o sobrolho. Ele esperava que ela fizesse uma pausa para pensar quando ele terminasse. Mas em vez disso, ela respondeu imediatamente. Sim, disse ela, eu conheço a Joanie Findlay e o irmão também. Tem razão, o marido morreu de tuberculose há 2 anos. O Jamie Roy falou-me dela ontem. Ah, sim? Roger sentiu-se um pouco tolo. Jocasta anuiu com a cabeça. Inclinou-se um pouco para trás, contraindo os lábios pensativamente. Não se trata apenas de oferecer ajuda, sabe? Explicou ela. Fico feliz com a oportunidade. Mas a Joan Findlay é uma mulher orgulhosa. Ela não aceita caridade. A sua voz denotava um leve tom de crítica, como se Roger devesse ter percebido isso. Talvez ele devesse ter percebido, pensou. Mas agira no impulso do momento, movido pela pobreza dos Findlay. Não lhe ocorrera que se tinha tão pouco. Era ainda mais importante para Joan Findlay agarrar-se ao seu único bem de valor, o seu orgulho. Compreendo, disse ele devagar. Mas certamente deve haver alguma maneira de a ajudar, sem o ofender, não? Jocasta inclinou a cabeça para um lado, depois para o outro, num pequeno maneirismo que ele achou peculiarmente familiar. Claro, Brianna fazia isso por vezes, quando avaliava alguma coisa. Pode ser que sim, disse ela. A festa desta noite, o casamento, percebe? Os Findlay estarão lá, é claro, e serão muito bem alimentados. Não custaria nada a Ulisses fazer um embrulho com comida para eles levarem na viagem de regresso a casa. Afinal, impediria que a comida se estragasse. Sorriu brevemente. Depois o ar de concentração regressou às suas feições. O sacerdote, disse ela com repentino ar de satisfação. Sacerdote? Quer dizer o padre Donahue? Ela ergueu uma sobrancelha grossa, escovada, para ele. Conhece outro, na montanha? Sim, é claro que é ele. Ergueu a mão livre e Fedre, sempre atenta, aproximou-se da patroa. Assim, menina Joe, procura algumas peças nos baús, rapariga. ordenou Jocasta, tocando no braço da criada. Cobertores, gorros, um ou dois aventais, calças e camisas simples. Os criados podem ceder algumas. Meias, acrescentou Roger rapidamente, lembrando-se dos pés descalços e sujos das meninas. Meias, concordou Jocasta. Simples, mas de lã boa e bem remendadas. O Ulisses tem a minha bolsa. Diz-lhe para ele te dar 10 selins de prata e mete-os num dos aventais. Depois faz um pacote com tudo e leva ao padre Donahue. Diz-lhe que é para a Joan Findlay, mas ele não deve dizer quem mandou entregar. Ele saberá o que dizer. Fez um meneio de cabeça outra vez, satisfeita, e libertou o braço da criada, mandando-a embora com um pequeno gesto. Vai, então, trata disso agora. Fedre murmurou com anuência e deixou a tenda, parando apenas para sacudir a peça azul que estivera a cozer e dobrá-la cuidadosamente sobre o banco. Roger viu que era um tipo de corpete decorativo para o vestido de casamento de Brianna, feito com um elegante entrelaçado de fitas, que teve uma visão repentina dos seios brancos de Brianna avolumando-se acima de um decote cavado do vestido indigo escuro, e regressou à conversa com alguma dificuldade. Desculpe, senhora, eu perguntei-lhe se isso basta. Jocasta sorria-lhe com uma expressão sagaz, como se tivesse sido capaz de lhe ler os pensamentos. Os seus olhos eram azuis, como os de Jamie e de Bree, mas não tão escuros. Estavam fixos nele, ou pelo menos direcionados para ele. Sabia que ela não lhe podia ver as feições, mas ela de facto dava a estranha impressão de ser capaz de ver através dele. Sim, senhora Cameron, é muita bondade sua. Preparou-se para se levantar e ir-se embora. Esperava que ela lhe soltasse a mão ao mesmo tempo, mas em vez disso ela apertou-a ainda mais, retendo-o. Não se vá já embora. Tenho uma ou duas coisas para lhe dizer, meu jovem. Ele reclinou-se novamente na cadeira, compondo-se. Claro, senhora Cameron. Eu não tinha a certeza se deveria falar agora ou esperar até depois do facto consumado. Mas como está agora aqui? Inclinou-se para ele, decidida. A minha sobrinha disse-lhe, rapaz, que eu quero torná-la herdeira da minha propriedade? Sim, disse. E ficou imediatamente na defesa. Brianna tinha-lhe realmente contado, deixando bem claro, sem margem para dúvida, o que pensava daquela proposta em particular. Ele preparou-se para repetir as objeções dela, esperando fazê-lo de maneira mais diplomática do que Brie deve ter feito. Pigarreou para aclarar a garganta. Tenho a certeza de que a minha mulher tem plena consciência da honra, senhora Cameron, começou ele a dizer cautelosamente. Mas será que tem? Perguntou Jocasta secamente. Eu não pensaria tal coisa ao ouvi-la falar. Mas certamente o Roger sabe o que ela pensa melhor do que eu. Seja como for, no entanto, pretendo dizer-lhe que mudei de ideias. Ah, bem, tenho a certeza de que ela... Eu disse ao Gerald Forbes para redigir um testamento, deixando River Run e tudo o que existe na propriedade ao Jeremiah. Para? O cérebro de Roger levou alguns segundos a fazer a ligação. Como assim? Para o pequeno Jamie? Jocasta continuava ainda inclinada para a frente, como se lhe espreitasse o rosto. Depois reclinou-se para trás, meneando a cabeça afirmativamente, ainda a agarrar-lhe a mão com firmeza. A Roger ocorreu-lhe finalmente que, sendo Jocasta incapaz de lhe ver o rosto, ela pensava ler-lhe os pensamentos através desta ligação física. Ela agraciava qualquer coisa que os dedos dele lhe dissessem, pensou Roger. Estava demasiado atónito com estas notícias para reagir a elas. Santo Deus, o que iria Brie fazer? Sim, disse ela, sorrindo satisfeita. Ocorreu-me que a propriedade de uma mulher se torna do marido quando ela se casa. Não que não haja formas de restringir a posse apenas a ela, mas é difícil e eu não queria envolver mais advogados do que o necessário. Julgo que é sempre um erro recorrer à justiça. Não concorda, Sr. Mackenzie? Com uma sensação de absoluta perplexidade, ele compreendeu que estava a ser deliberadamente insultado. Não apenas insultado, mas advertido. Ela pensou? Ela ousou? Pensou que ele estava interessado na suposta herança de Brianna e estava a avisá-lo para não recorrer a nenhum artifício legal para obter? Uma mistura de choque e indignação travou-lhe a língua durante um momento, mas em seguida ele encontrou as palavras. Ora, isso é a mais? Então a senhora preocupa-se com o orgulho da Joan Findlay? Mas pensa que eu não tenho nenhum? Senhora Cameron, como ousa sugerir que... Você é um belo rapaz, tordo, disse ela, continuando a agarrar-lhe a mão. Eu senti o seu rosto. Tem o nome dos Mackenzie, o que é bom, sem dúvida. Mas há muitos Mackenzie nas terras altas, não há? Homens honrados e homens sem honra. O Jamie Roy diz que você é parente. Mas isso talvez seja porque você está informalmente casado com a filha dele. Julgo que não conheço a sua família. O choque estava a dar lugar a um impulso nervoso de rir à gargalhada. Conhecer a família dele não era provável. E como iria ele explicar que era o neto, 6 gerações depois, do próprio irmão dela, Dougal? Que ele era de facto não só sobrinho de Jamie, mas dela também, ainda que um pouco mais distanciado na árvore genealógica do que se poderia esperar. Nem ninguém com quem conversei esta semana na Assembleia, acrescentou ela, com a cabeça inclinada para um lado, como um falcão a observar a presa. Então era isso. Ela andara a fazer perguntas a seu respeito por entre os seus conhecidos e não conseguir encontrar uma alma que soubesse alguma coisa dos antepassados dele, por razões óbvias. Uma situação suspeita, sem dúvida. Ele questionou-se se ela pensava que ele era um impostor que conseguira enganar Jamie ou que talvez estivesse envolvido em algum esquema com Jamie. Não, dificilmente seria isso. Brie dissera-lhe que Jocasta quisera originalmente deixar a propriedade a Jamie, que recusara, cauteloso quanto ao envolvimento muito próximo com a velha traiçoeira. A sua opinião sobre a inteligência de Jamie foi reconfirmada. Antes que ele pudesse pensar em alguma coisa digna para dizer, ela deu-lhe umas pancadinhas na mão, ainda a sorrir. Então eu pensei em deixar tudo ao pequerrucho. É uma maneira melhor de resolver o assunto, não acha? A Brianna terá o controle do dinheiro, é claro, até que o pequeno Jeremiah atinja a maioridade. Isto é, a não ser que alguma coisa aconteça à criança. A sua voz tinha um inconfundível tom de advertência, embora a boca continuasse a sorrir. Os olhos inexpressivos continuavam ainda arregalados e fixos no rosto de Roger. O quê? O que em nome de Deus a senhora quer dizer com isso? Ele empurrou o banco para trás, mas ela continuou a agarrar-lhe a mão com força. Era muito forte para a idade. O Gerald Forbes será o meu executor testamentário. E há 3 administradores para gerir a propriedade, explicou ela. Mas se o Jeremiah for alvo de qualquer mal, então tudo passará para o meu sobrinho, Hamish. O rosto dela estava agora absolutamente sério. O Roger não veria um centavo. Ele girou os dedos nos dela e apertou, com força suficiente para sentir os nós dos ossos dela apertados uns aos outros. Que ela tirasse as suas ilações com este gesto. Ela arquejou, mas ele não afrouxou o aperto. Está a dizer-me que pensa que eu faria mal ao Jamie? A sua voz soou-lhe rouca, até aos seus próprios ouvidos. Ela empalidecera, mas manteve a dignidade, os dentes cerrados e o queixo erguido. Eu disse isso? A senhora disse muita coisa. E o que não disse fala mais alto ainda. Como se atreve a insinuar-me tais coisas? E libertou a mão de Jocasta, praticamente atirando-a para o colo dela. Ela esfregou os dedos vermelhos, devagar, com a outra mão, os lábios contraídos, pensativa. As laterais de lona da tenda batiam e estalavam com a força do vento. Muito bem, então, disse ela finalmente. Senhor Mackenzie, peço desculpa se o ofendi de alguma maneira, mas achei melhor que soubesse o que se passa na minha cabeça. Melhor? Melhor para quem? Ele estava de pé e virou-se para a saída. Com grande dificuldade conteve-se para não atirar os pratos de porcelana de bolos e biscoitos para o chão, estilhaçando-os como um gesto de despedida. Para o Jeremiah, disse ela sem se alterar atrás dele. E para a Briana? Talvez, rapaz, até mesmo para si. Ele girou nos calcanhares enfrentando-a. Para mim? O que quer dizer com isso? Ela encolheu ligeiramente os ombros. Se o Roger não conseguir amar o pequerrucho por ele mesmo, pensei que o poderia tratar bem por causa do que ele vale. Ele continuou a fitá-la, com as palavras presas na garganta. Sentia o seu rosto quente a queimar, o sangue a latejar-lhe nos ouvidos. Eu sei como é, garantiu-lhe ela. É compreensível que um homem não se sinta tão apegado a uma criança que a sua mulher gerou de outro. Mas se... Ele deu um passo em frente e agarrou-a com força pelos ombros, assustando-a. Ela sobressaltou-se pestanejando e as chamas da vela refletiram-se no broche de topázio. Senhora, disse ele, falando muito suavemente para o rosto de Jocasta, eu não quero o seu dinheiro. A minha mulher não quer o seu dinheiro e o meu filho não vai tê-lo. Meta-o no rabo, ouviu? Roger soltou-a. Virou-lhe as costas e saiu da tenda a passos largos, passando por Ulisses, que ficou a vê-lo afastar-se, perplexo.